faz. Só busco paz ao seu lado, garimpando tesouro na serra pelada, cheia de delinquentes, mente doentes, onde o amor infelizmente tá ausente. Eu vejo ódio, famílias destruídas, e você é tudo pra minha vida. Sempre fechou comigo, lado a lado, quando tava leve, quando ficou pesado. Obstáculos vêm e vão, mas nossa fortaleza é a união. Construímos sonhos, um belo castelo, um jardim com flores amarelas, rosas vermelhas dão o tom. Sua boca sussurrando que beijo bom. O neon é a lua no céu, meu verso rabiscado numa folha de papel. Nunca imaginei que um dia fosse assim, inocente com esse feeling. Por você, minha grande inspiração, é a preta que consegue me tirar do chão. Se você for, nada fica bom, o que é de vidro trinca o coração. Se você for, o que é de vidro quebra no meu coração. Se você for, o que é de vidro quebra no meu coração. Com você, por você, do Apoque ao Chuí, você me fortalece e me mantém firme, longe das loucuras e ganâncias da rua. Nu e crua, tudo pelo vil metal, olho por olho, pecado capital, luta diária entre o bem e o mal. Minha guerreira, rainha de Sabá, nos seus braços quero sempre viajar. Tudo vai, tudo bem, hein? Quando eu te olho, tudo fica zen. Sua pele ébano que me aquece, essa é a verdade dentro dos meus versos. Tinha Maia, mas vinguei a trilha sonora, e meio a carícias, noite afora. Num dia frio, chocolate quente, o nosso amor aquece a gente. Não gosto de pensar que já fico abalado, se você for o céu azul fica nublado. Lembro de quando a gente namorava, era difícil ter que voltar pra casa. Em plena madrugada o celular tocava, era você com a voz embargada. Alô minha preta, como você tá, tudo bem? Tô ligando pra dizer que te amo também, que nossos sonhos e planos serão abençoados, porque desde o início ele está do nosso lado. Se você for, nada fica bom, o que é de vidro trinca o coração. Se você for, o que é de vidro quebra no meu coração. Se você for, o que é de vidro quebra no meu coração. Se você for, o que é de vidro quebra no meu coração. Se você for. Quebra no meu coração. Seu olhar é lindo.